das ruas de SP, ADF, Brasília, CAEG. Sou discórdia da pátria pela verdade e palavra. O rap é rajada pelo respeito à quebrada. Verdadeiro licença, nós que tema o justo. Pelo palco da guerra ou no solo do púlpito. Lugar sua coragem, enfrentando as batalhas. Partido paralelo, a FARC sem placa. É que Deus é o comando de tudo, quebra do muro. O julgado vagabundo, luto pra evitar o luto. Sei que tem os ramela, bandido de trás da tecla. Não vai chegar na vitória, na ferida, na guerra. Sem barreiras que peça a vitória do justo. O alto do pódio, né, repouso do túmulo. Da capital da concorrência ao centro do Brasil. KEG, fé em Deus, ordem própria, fuzil, bro. Pra não esquecer que o bagulho é identidade. Não acha que sem arma é pano branco, covarde. Fortalece os coração que perdeu a inspiração do mentição. Ao vilão, dos mundão, ao cristão. Presta atenção, na atenção, o veneno tem o endereço. Falsa sensação de paz que tá no silêncio. Inspirando os pivete. Oposto retrógrado, almejo o cano do diploma, decrescendo os óbitos. Se for pra ser o tal, mais cruel, marginal, alto know-how. Estampado no jornal, túnel do Banco Central, executando inimigo. Acerto policial, no rádio tá comigo. Sem sonho, sem ficção, real pros moleque. Não engana eles o fuck, porque nós é o rap. Poupe me do elogio, irmão firmão. Lembra de mim na oração, que já é gratidão. Tem que ser assim, e assim tá escrito. Gangsta, ordem própria, mantém vivo o raciocínio. Se o confronto é a saída, vamos de rap pancada. Verso pesado é arma, é dedo apontado na cara. O Brasil a poucos fetos nos mata a sangue frio. O ódio só aumenta no coração de quem tem frio. Se o confronto é a saída, vamos de rap pancada. Verso pesado é arma, é dedo apontado na cara. O Brasil a poucos fetos nos mata a sangue frio. O ódio só aumenta no coração de quem tem frio. Tem frio na narrativa, metralhadora em verso. Não tem como narrar a dor entre os poéticos. A violência mais sua vez não mostra sua face. Favela tem sangue, cortes que não são maquiagem. Não me conformo com o chão manchado de sangue. Procissões macabras e cortejos fúnebres. O ódio é instalado no coração mais humilde. Em cada peito uma bomba que a pressão não resiste. Em cada rosto abatido as marcas do sofrimento. Que faz do medo o ataque e ataca por medo. Dando origem a mais sangue, corpo sem cabeça. Caminhada de luto, bomba branca, balsa negra. Inflamam as feridas, alimentam a morte. Vingança vem em prato quente, quando não vem é sorte. Só por Deus, queridão, me mantive vivo. Me esquivei do crime, visto meu rap e o hino. Somos reféns da covardia ou somos covardes? Se nos mantermos calados, teremos de prêmio as grades. Os pulsos algemados, o ensino restrito. Pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Luto corriqueiro, cemitérios lotados, tensões entre vela, flores e caixão lacrado. Um país que mata a inocência, sangue frio. Quando a fome não assola e leva pro crime o menino. Uma vida em guerra, uma guerra em vida. Mas a vida em Cristo, de tio, é vida garantida. E se eu morrer, que eu morra olhando pra cruz, sabendo que pra você eu apresentei Jesus. Vou no pique dos gladiador na era romana. Daniel, a cena em Brasília não é diferente de Sampa. Somos jogados em covas pra gladiar com leões. História é fruto em cada uma das missões. Se o confronto é a saída, vamos de rap pancada. Verso pesado é arma, é dedo apontado na cara. O Brasil a poucos fetos nos mata a sangue frio. O ódio só aumenta no coração de quem tem frio. Se o confronto é a saída, vamos de rap pancada. Verso pesado é arma, é dedo apontado na cara. O Brasil a poucos fetos nos mata a sangue frio. O ódio só aumenta no coração de quem tem frio.